táxi do Rio 9641, tem dois a bordo, 330 da economia, ao zero, Sangalhão. Rio 9641, táxi autorizado via Pati 1, no Índia e Alfa, no ponto de espera do 90, chama pronto, altímetro 90, 10. Pati 1, Índia Alfa, ponto de espera, semana pronta, 9641. Portal estabilizado, 9 também. 10, 10, ajuste 10. Localizador, voo 8 no 6. Complete a aproximação, 8 no 6, torre 18 no 6. 18 no 6, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, voo 1 no 8, 1 no 6. Voo 18, 16. Repouso autorizado, pista 10, vento 030 graus, 02 nós, chega trem. Repouso autorizado, voo 86, repórter quando você está com a Baixar travado, gol 18, 16. Gente. espera pronto, eu vi o 9.400. 9.400 ali mantém. Ali mantém. Lembrando disso, 8 no 6, solo azul no 9, táxi na minha escuta, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06. 9641, a linha decola, pistão 90, vento 070 graus 059. A linha decola 9641. Decolada 21, no controle 1, 19, decimal 13. 19, 3, confirmar a frequência para o 9.400, seu Deus? Afirmativo, é 1.1935. Ah, 35, pode ir. 193, obrigado. Controle, boa noite, o Rio 9.400. Boa noite, Rio 9.401. Subão 400, Daniel, vigilância. 400, proa Daniel, vigilância, 9.401. Boa, direto Leda, o 9.401. Direto Leda, 9.401. Jaguatuna, Rio, chame o centro Recife, em 1-3-3-2-5, alterna 1260, bom voo. 3-3-2-5-2-6-0, Rio 94, até daqui a pouco. Alfa Golf. Chama a torre em 1-1, Alfa Golf. Alfa Zulu Golf, prossiga. Entende? Reporta o término.